Sem o dinheiro, sem a comida, não dá pra viver. Pom, galeguinho do coque, não tinha medo da perna cabeluda, viu do olho verde, fazia sexo com teu alicate. Galeguinho do coque, não tinha medo da perna cabeluda, viu do olho verde, fazia sexo com teu alicate. Banditismo, por pura maldade, banditismo, por necessidade, banditismo, por pura maldade, banditismo, por uma questão de classe, banditismo, por pura maldade, banditismo. Por necessidade, banditismo, ou pura maldade. Banditismo por uma questão de classe. Sobe morro, ladeira, corre o beco, favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão, quando um bando de macaco perseguia Lampião. E o que eles falava, até hoje ainda se fala. Carrego comigo coragem, dinheiro e bala. Em cada morro uma história diferente, e a polícia mata gente inocente. Banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade, banditismo por pura maldade, banditismo por uma questão de classe, banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade, banditismo por pura maldade, banditismo por uma questão de classe. Quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de pão todo fudido. E quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de pão todo fudido. Em cada morro uma história diferente, e a polícia mata gente inocente. Em cada morro uma história diferente, e a polícia mata gente inocente. Banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade, banditismo por pura maldade, banditismo por uma questão de classe, banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade, banditismo por pura maldade, banditismo por uma questão de classe. Há um tempo atrás se falava em bandido, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás eu via a televisão. Há um tempo atrás se falava em bandido, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás eu via a televisão. Oh, oh, oh, viva Chico, viva Chico, viva Chico. Oh, oh, oh, viva Chico, nação zumbi. Oh, oh.